Filosofia Negra, Viela 17, Tribo da Periferia, unidos pelo rap no Distrito Federal. Vai, pega, leva, leva, soldado na guerra. Vai, pega, leva, leva, favela na trégua. Vai, pega, leva, leva, rimando a vela. Vai, pega, leva, leva, já era, já era. Pode crer, Japão, a vida é desse jeito mesmo. Tem que lutar, tem que ser forte, tem que ser guerreiro. E jamais se render nas batalhas. Não se entregar ao jogo sujo e tampouco se vender pros canalhas. Pois toda hora tem alguém pra atrasar seu lado. Um vacilo seu já era e você tá ligado. Que no mundão que vivemos você só vale o que tem. Onde o bem e o mal andam juntos e vão bem além. A vida vale pouco aqui, quase não tem valor. Deu uma chance pra paz pro amor. Não queria no meu rap tá cantando injustiça. Queria sim tá cantando a paz, a alegria. Mas pra nós isso aqui é um sonho distante. Toda hora eu vejo morte, eu vejo sangue. E nós aí no meio desse bang bang. Desse bang bang. Vai, pega, leva, leva, soldado na guerra. Vai, pega, leva, leva, favela na trégua. Vai, pega, leva, leva, rimando a vela. Vai, pega, leva, leva, já era, já era. Fizemos da vida cruel o ritmo, a tática, a vida, sistema, rima pro sistema, a mágica, somando na quebrada, meu Deus, mas quem pudera, a era, favela, comando, a vera, chegado, parceiro, leva pro rato que faz história, sem glória, aurora, simbora, é nós que leva, soma agora. Quem tem poder de fazer, de criar, nunca faz, mas sem tirar de ninguém, vou além, aqui diabo jaz. Quem destrói e implora perdão do chegado, eu vou de canto, do labirinto do desprezo eu mando. Sem um pranto, não me engano, sou viela, passo um pano. Sem humilhar, mas pra somar e na batida manjo. Sem delongar, vou no trem, aviso na plaquinha, chama lá que tenha nós por nós, filosofia vem. Destaco o rap, não atrasa ninguém. Me dá licença, assina embaixo aí, compadre, sem bala. Sem marra, sem cala, sem mala, na fala de farda. Pés descalço, nunca mais aí, maluco, rala. Vou de quebrada, sem alça, de taça. Só comemoro o que convém, direto pra sala. Vou lá, vou chegar pra rimar, só no convite dos maluco e pá, pra rachar e trincar. Filosofia e viela sumariando pra se destacar. O ritmo da vida, se liga, é nós no ar. Pega, leva, leva, soldado na guerra. Vai, pega, leva, leva, favela na trégua. Vai, pega, leva, leva, rimando a vela. Vai, pega, leva, leva, já era, já era. Temos que parar, pensar, esquecer isso tudo. Quanto ilusão, então meu irmão, você preste atenção. É cadeia, o caixão, a depressão é só mais um dos vários efeitos da droga que mata a vicia. Para consumir, arrisca a sua vida. É pouco, mas não me arrompe com sua saúde. Desde que vejo só na minha rua, quantos já morreram, os moleques cresceram e poucos venceram. E paz é o que desejo, mas isso é o mundo e eu sou obrigado a arriscar minha sorte na lei do mais forte, pera da morte, onde somente Deus socorre. Se todos pensassem na própria alegria e acreditassem na vida, como seria viver harmonia, vendo uma paz entre cada família? Será que é difícil assim, ao invés de chorar, ver sua mãe sorrir? Será que é difícil assim, ao invés de voltar a acreditar e prosseguir? Eu não vou parar, você que sempre fez com meu único objetivo, pregar a paz na minha quebra, tornar os inimigos amigos. Ao invés de um rosto triste, na face reinar um sorriso, assim só teria vantagem, ninguém sairia no prejuízo. Eu sou mais um que, ao contrário da morte, eu acredito na vida. Também acredito que aonde tu entra, é claro que existe saída. Então não desista, mostra você mesmo que sorrir é melhor que chorar. Não embarque na ida sem volta, depois que tu vir não tem como voltar. Vai, pega, leva, leva, soldado na guerra. Vai, pega, leva, leva, favela na trégua. Vai, pega, leva, leva, rimando a vela. Vai, pega, leva, leva, já era, já era. Vai, pega, leva, leva, soldado na guerra. Vai, pega, leva, leva, favela na trégua. Vai, pega, leva, leva, rimando a vera. Vai, pega, leva, leva, já era, já era.